Ele toca, toca. Ele faz você dançar. DJ Jairinho. DJ Jairinho. Edu Rubi. Vamos dançar agarradinho agora. Grande jacaré ao lado. É impossível continuar assim. Ih, a Sheila tá quietinha hoje. Voltar pra mim. A solidão me mata pouco a pouco. Então fico louco sem você aqui. Recordo o dia que te conheci. Penso na noite que te perdi. Tantas imagens me vêm na cabeça. Olha meu parceiro arqueiro! Só de bonja aqui no lendário! Em meus sonhos eu te vejo, mas quando acordo não está aqui. Quero te ver ao meu... Olha meu parceiro DJ Paulinho Galado! Ao lado do seu grande amor, hoje vem curtir um lendário aqui na Cefa! Um abraço pra você! DJ Jairinho! Seu amor, oh darling. Do lendário Rubi assim. Já faz um tempo que a gente não se vê, mas seu mundo é aqui. Junto de mim tem tanta DJ coisa Jairinho. Vem meu bem, vem me ouvir. Meu coração está tão louco, eu já nem sei o que fazer. E a saudade? E saudade que insiste em me maltratar. O meu coração eu não posso esquecer. Você mora em mim. E a solidão bate na porta e está querendo entrar. Vem, meu bem, vem me ouvir. Meu coração está tão louco. Eu já nem sei o que fazer. Com essa saudade que insiste em me maltratar. O meu coração. Agarradinho, curtindo o nosso lendário Rubi. Hoje aqui na Cefa, vamos lá! Olha só, gente, sábado, forrozão do Mancrévia. O nosso lendário Rubi. E no domingo estaremos em Benevides, no Lacral. Segunda-feira de volta na Via Show. Está querendo entrar. Vem, meu bem, vem me ouvir. Meu coração está tão louco. Eu já nem sei o que fazer. Com essa saudade que insiste em me maltratar. Só resistir aos perigos desse amor. Não vou deixar me envolver na ilusão, na sedução. Seu olhar, não, eu não vou permitir. Sheila. Mais uma decepção. Aquele amor. As almas desse falso amor. Irá ferir um de nós. Olha só assim, Jairinho. Não me leve a mal. E aí? Não quero me envolver. A fantasia não deve existir. Não vou permitir o fim. Não quero um amor assim. DJ Jairinho. Okay. Do nosso lendário Rubi. A fantasia não deve existir. Não vou permitir. Olha meu parceiro Márcio do Bada Cozampa. O Shaquille no lendário Rubi, um abraço pra você, garoto. Não vou permitir. O fim, não quero um amor assim. Não vou permitir. O fim do sonho. O rei da laranja hoje aqui no lendário Rubi. Abraço pra você, João. E os passageiros na área. Que se não necessita comer. E la renta le faltan dos meses. La plata que entra no alcanza a pagar. Decisiones como aquella madre. La prostitución la llevó a progresar. Hacia su madre por él, nada más. Oh. Y van pasando los años y el niño lindo de mami. Va girando no Rubi, va girando, vem, vem. Vem mais uma, vem. Bora, chega, mais uma, mais uma, mais uma. Como é que é? Olha meu parceiro Diego Hightech! Olha meu parceiro Egli dos Passageiros! Deixe seu impulso se precipitar. Olha o empresário Rodrigo, como é que é? Fazia demais, nem sua emoção de ser o seu pensar. Não vale a pena você se calar. Gira, gira, gira, gira! Ninguém fere sem se ferir. DJ Jairinho, meu bem, só quero te ver. Me deixe se levar. Não vale a pena você se calar. Juntos nesse som vamos viajar. Na ponte aérea pra Belém do Pará. Ninguém pare sem se ferir. Meu bem, só quero te ver feliz. Ei, jacaré! Olha meu parceiro jacaré no Barão Vermelho. Anjo do lendário, um abraço pra você. Há um paraíso, vamos procurar. Livres para sonhar. você não sai do meu pensamento. Você não sai do meu pensamento, não dá jamais. Amiga Norma e Abel das Passageiras da Nave. Você ao lado do Arqueiro. Não sai do meu pensamento, não dá jamais. Fica sozinho, não aguento. E você não vem também, preciso te encontrar na pororoca. O DJ que colocou Arqueiro, não sei. Quando o DJ tocar a nossa canção, vou te tirar para dançar, pra gente se amar. Porque você não vem também, preciso te encontrar na pororoca. Vou estar naquele mesmo lugar. Quando o DJ tocar a nossa canção, vou te tirar para dançar, pra gente se amar. Na pororoca, DJ Beto tocou a canção pra nós. Eu fiquei só de mansinho, escutando a sua voz. Olha, meu amor, por ti me apaixonei. Foi na pororoca eu te encontrei. DJ Beto tocava a canção do nosso amor, fazendo as mensagens e mandando seu amor. Você não sai. Bora curtir no lendário. Hoje aqui nas leva só na manha. O cara vai dançando agarradinho. Como é que é? Olha meu parceiro Ney da Ceasa em seu grande amor. Hoje aqui no lendário, valeu. Vem, abraça e beija. Vem, me abraça, me beija, me ama. Ouça-me, pai. Pega a malucão na área. Embora. Não me deixa aqui sozinho. Eu não sei viver sem teu carinho. Meu amor, eu vou chorar. Você me enche de paixão, não me deixa assim. Será? Será? Se você ainda me ama, você deve me perdoar. Tudo tem começo e fim no amor. Leocinho Rodrigo. Alô, bigodinho! A Monique quer mais um pacote. Olha meu parceiro Aguinaldo, tá no lendário. Vem, me abraça, me beija, me ama. Ouça-me, pare, não vá. Amigo, sou o homem das fotos. Revela na hora com qualidade digital. Quando sozinho quero te encontrar. Vem amor me dizer onde estás. Não aguento essa dor no meu coração. Não sou... Olha meu parceiro Márcio, toda a galera do Una. Hoje aqui no lendário, valeu. Definir, meu amor, não consigo dormir. Uma dose. Saudade tamanha no meu coração. Quero tanto amar você. E ele? Eu sei onde te encontrar. No Rubi com DJ Gilmar. Viaja na espaçonave do sol. É o Rubi. Então vem, amor, vem dançar com o Rubi. Com DJ Gilmar e o Wesley, pra onde eu vou? Então vem, amor, vem dançar com o Rubi. Com DJ Gilmar e o Wesley, onde eu for. E os passageiros da nave. Hoje aqui marcando presença, valeu. Hoje estou tão sozinho, quero te encontrar. Vem amor me dizer onde estás. Não aguento essa dor no meu coração, não suporto a solidão. Onde estou, não consigo definir. Meu amor, não consigo. Olha a trilha, já já. A saudade tamanha. meu coração. Quero tanto amar você. Eu sei onde te encontrar, no Rubi com DJ Gilmar. Viaja na espaçonave do sol, é o Rubi. Então vem, amor, vem dançar com o Rubi. Com DJ Gilmar e o Wesley, pra onde eu for. Então vem, amor, vem dançar com o Rubi. Onde diz o Maio Wesley, onde eu for. Amiga Clévia e toda a tribo do Pinambaus aqui no Lendário Rubi, beijando o coração pra você. Bora, bigodinho, bora, bigodinho. Espero um dia poder te encontrar. Segunda-feira tem Via Show. E reviver aquele amor que não pude te dar. Sábado, forrozando Bancrévia, viu, gente? Rubi e a banda Cheiro Verde. Domingos e saímos em Benevides, esse lá no Lacraus. Se dê carinho e viva pra amar. Ih, Sheila. O luar, as estrelas vão me guiar. E aonde vou te encontrar? Vou te encontrar onde você está. Que não vem me ver. Volta pro meu ninho. O mundo é o bandido. Sempre esperei pelo teu carinho. Estou a te buscar. Será que vai me perdoar? Você me deixou e minhas dúvidas fiquei. Espero que um dia você possa me matar. Estou a sua volta, só vou. Só pra gente viajar e dançar agarradinho no lendário. Vem Fuxico, vem Fuxico, vem Fuxico. Lembrando dos momentos que não faltam mais. Alô Fuxico! Chegando no Fuxico, onde te encontrei. Agora em minha vida tudo é capaz. Ih, a Sheila tá se empolgando, vai tomar um gelo agora. No clima do Fuxico, eu me apaixonei. O Chico é nossa praia, nosso ninho. Larga o zap, Aguinaldo, pelo amor de Deus. O Chico é o meu lugar. As ondas desse mar vou outra vez me apaixonar. Foi lá que eu te amei. Onde? Aonde? Aonde? Foi lá que eu te amei. No Chico do Farol vou te encontrar. Foi lá que eu te amei. Parceiro Branco e o Bob Varejeiro tá na área. Um abraço, valeu! Quando você escutar, sei que você vai lembrar. E aqueles momentos? Os momentos que passamos juntos. Ilusão foi que restou do nosso amor. Quando a noite chegar, DJ Silvinho a tocar. Sinto que estou com você, amor. Me sinto por tentando parar. Guerreirão, emoção, é o som, meu amor. A saudade só aumenta quando eu escutar. Para que hoje vem a Natasha. Guerreirão, emoção, Baraqueiro. É o som, meu amor. A saudade só aumenta quando eu escutar. Guerreirão, poder não me parar. te vejo em todo lugar. Sei que você vai pensar, quando a nossa canção tocar, eu sei que vou te encontrar mais uma vez. Quando a noite chegar, DJ Silvinho a tocar, sinto que estou com você, amor, curtindo o povo tentando parar. Guerreirão, minha emoção, é o som do meu amor. A saudade só aumenta quando eu escutar. Guerreirão, tô tentando parar. Guerreirão, minha emoção, é o som do meu amor. A saudade só aumenta. Olha meu parceiro William Cachorrão, hoje pagando presença, um abraço. Olha meu parceiro Mundog, lá no Super Pop, hoje aqui no Lendário Rubi, um abraço pra você, garoto. Olha que quadra junina. Manda caro quando o floral na seca, é um sinal que a chuva chega no sertão. Todas as meninas com a lijoa da boneca, é sinal que o amor já chegou no coração. Meias cumpridas não tem... Os amigos da Pompete, os curtindo lendário. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. E manhã cedo já está pintada, só vive suspirando. Jaria, avisamos que sábado tem o forrozão do Bangrana com a banda Cheiro Verde Rubi. Um detalhe, hein? Forrozão legal, no salão tem a Cheiro Verde, no terreirão Rubi, mesas, pau de sebo e a Barraca do Beijo, hein? Barraca do Beijo, vai estar o Didio Boy ao lado, beijando as Didias. E você que é quase mulher, vai beijar o Dodô. Barraca do Beijo, hein? Essa onda realmente é vero, é valendo. No Bancrévia, sábado, forrozão do Bancrévia. Ficado de quatro pés. Oi, filho, olha isso aí, vamos passar, meu irmão. E já já, detona, filho. Manda caro quando fulora na seca, é um sinal da chuva chega no sertão. Um detalhe, avisamos que a festa começa sábado, 22 horas desta noite, o Rubi, lá no Bancrévia com a banda Cheiro Verde. Frente Lorde, valendo, filho. Ela só quer ficar de quatro pés. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer. 12 valendo nela. Ela só quer, só pensa em namorar. E manhã cedo já está pintada, só vive suspirando, sonhando acordada. Olha meu parceiro Lady Lorde. Um abraço pra você, garoto. É na Barraca do Beijo, vai ter que beijar o Dodô, não acredito. Só pensa em namorar, ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. E o doutor nem examina, chamando o pai do lado. E logo é disso de não mal é da idade. E pra menina, não tem só remédio, nem toda medicina. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Bibião, cujo Chico Vida pegou fama no sertão. Num lugar onde passava de tão rico ele tocava, servia de mangação. Fofona, fofona, fofona, fofona. Fofona, fofona, fofona, fofona. Fofona, fofona, fofona. A poeira levantando, os cabas dele gritando, dizendo com junto bom. Fofona, fofona, fofona. Fofona, fofona, fofona. Chegou um balde. Fofona, fofona, fofona. A poeira levantando, os cabas dele gritando, dizendo com junto bom. Amiga Tati das Marias, hoje aqui no Lendário, um abraço pra você, Tati. Piano enferrujado, o pandeiro sem ter som, povo sapateando, mas ninguém ouviu o tom. A poeira levantando, os cabas bebem gritão, dizendo algo de tudo bom. Fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona. A poeira levantando, os cabas bebem gritão, dizendo algo de tudo bom. Fofona, fofona, fofona, fofona. de olho fechado, mas a música não saía. O triângulo era o arame e a pancada não tinha. Sabumba sem compasso e ritmo ninguém ouvia, pois o coro era rasgado e fogo agarrado, sem saber pra onde ia. Fofono, fofono, fofono, fofono, fofono, fofono, fofono, fofono, fofono, fofono, fofono. A poeira levantando, os caba bebendo, gritando, dizendo vamos junto bom. Vai nas calanguinhas. Fofono, fofono, fofono, fofono. Show agora é com você! Bora dançar, agarradinho! E vou fazer se depois saudade chegando, o sonho se transforma em coisa séria. Pegue sua gatinha, dá um beijo nela. Bora dançar, agarradinho agora! Meu corpo, meu coração. Aí, Cris! Ficar louco por você. Aumentando ainda mais. Bora molhar a garganta, Ninho. A tentação é que eu já sei como eu sou, do jeito que eu vou ficar apaixonado. Apaixonado. Mergulhar de cabeça na emoção, entregando pra você, arriscando ainda mais o coração. Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão, tão difícil pra explicar. São coisas do coração. Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão, tão difícil pra explicar. Problemas sem solução, tudo é loucura. São coisas do coração. São coisas do coração. Aqui abraçar com muito carinho meu parceiro DJ Kelvin do Sul do Motivo Incrível Honda. Hoje bacana presença aqui no Lendário Rubi. Um abraço pra você, garoto. Eu já sei como eu sou, do jeito que eu vou ficar apaixonado. Mergulhar de cabeça na emoção, me entregando pra você, arriscando ainda mais o coração. Loucura, tudo é paixão. Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do coração. Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar. Problemas sem solução. Tudo é loucura. Bora, Aguinaldo, bora, Aguinaldo. São coisas do coração. São coisas do coração. E a saudade tá no ar. DJ Jairinho. Jairinho Tubarão, DJ Boy e o mestre DJ Gilmar. Juro eu tenho

é Rubi. Olha, meus olhos tristes. Não me deixa aqui, meu bem. Não me deixa aqui, meu bem. Sinto falta de você. Sem você não sou ninguém. Pense. Não me abandone. Não me abandone. Sou capaz de enlouquecer. E aí, tio Eric, como é que é? Eu não vivo sem você. Poderoso. Eu sei que vou sofrer. Olha o homem da laranja hoje no lendário Rubi. Não existo. Sou pobre sonhador, sem carinho e sem amor. Por Deus, outra vez te peço, largue tudo e vem pra mim, pra viver. Imaginar o quanto eu te amo. Nada existe sem você. Você é minha vida. Você é o que eu mais quero. Te amo. Te amo. Te amo. Sem você não existo. Sou um pobre. Sem carinho e sem amor. Carinho e sem amor. A dançando agarradinho no lendário Rubi. Por Deus, olha o meu Rubi. Largue tudo e vem pra mim, pra viver até o fim. Saudade. Eu ontem fui encontrar com meu bem. Eu ontem fui rever o meu amor. Ela diz assim, Jairinho, o tempo passou. O tempo passou. E ela mais linda ficou. Tão doce, tão bela. E pra ser meu amor. Pra ser meu amor. Ontem fui encontrar com meu bem. Eu ontem fui rever o meu amor. Ela diz assim, Jairinho, o tempo passou. O tempo passou. E ela mais linda ficou. Tão doce, tão bela. Pra ser meu amor. Não sei porquê. Poderoso. Eu sou seu amado, amante, amigo. E os finais de semana ela fica comigo. Ela casou porque de tudo ele tem. Cara, aqui abraçar com muito carinho, amiga Cleide, ao lado do meu parceiro Danilo. Poxa, aqui no lendário Rubi, um abraço. Não casou comigo. E por quê? Porque eu nada tenho. DJ Lady Lorde, toda a galera derramando gelo, um abraço pra você, garoto. Não casou comigo. E por que, meu amor? Porque eu nada tenho. Não casou comigo. Amigos da Nave, um abraço pra vocês. Galera derramando gelo hoje aqui no Lendário. Jamais vou esquecer detalhes de nós dois. Não dá pra esquecer, nem hoje, nem depois. Vamos lá, saudade! Do jeito que você fazia. Olha meu parceiro Jacaré do Barão Vermelho. Dizia, é meu parceiro. Tudo que o meu coração sentia. O gosto que você trazia. O beijo que me enlouquecia. Seu corpo era lição de amor que eu lia. Vim. Vem. Alô, Cris. Para os meus braços, meu amor. Alô, Cris, divulgações, vão já já. Mas volte logo, por favor. Olha meu parceiro DJ Rione, lá do Búfalo do Marajó, hoje no Lendário Rubi. Abraço pra você, garoto. Pra mim um novo amanhecer, sua alegria de viver, pois não consigo te esquecer. Vem pro Lendário, vem. Tá cedo, filho. Dançar agarradinho, vamos lá, saudade! Quando você me quiser, quando resolver me amar, será que eu vou acreditar? Será que eu vou? Não sei. Já lhe abri meu coração, você me deixou no chão, com aquele olhar. De quem não vi, girando a saudade, vai girando o meu pensamento. Agora vem aqui, DJ. Em você, merecer seus olhos lindos em mim toda manhã. Quero ser seu rei e não sou ninguém. Sou um sentimento na contramão. Eu sou seu pai. Olha meu parceiro, DJ Yuri. Lá do Búfalo do Marajó, marcando presença hoje aqui. E aí, meu filho, como é que é? Beleza, Jairinho? Tá tudo filé, tudo tranquilo. A gente, claro, sempre que tem uma folga. Quando vem curtir o Rubi Lendário. A gente vem aqui abraçar os amigos, os seguidores dessa aparelhagem maravilhosa. Obrigado, Jairinho, pela recepção de sempre. Você, o mestre Gilmar, DJ Boy e o velho guarda Tubarão. Simbora, Jairinho! Já lhe abri meu coração, você me deixou no chão, com aquele olhar de quem não quer, de quem não vi. O meu pensamento é ser de você, merecer seus olhos lindos em mim toda manhã. Quero ser seu rei. Sou um sentimento na contramão. Eu sou seu fã. Meu bem, eu te ligo com tanta saudade. Telefone todo. Acorda, tio Givaldo. E você não atende. Eu tô quase louco pra te dizer o que sinto. parceiro Diego, high-tech. Eu sei que você nunca vai esquecer. E parceiro Eric dos Passageiros com a gente. Só eu e você. Você jurava não me esquecer. Gira, vai girando no lendário, vai girando. Será que foi tu? Empresário Rodrigo. Você só maltrata o meu coração. Me deixa chorando sozinho. Valdo. Escuta, pega o telefone, diz que me ama, diz que me adora, não me engana, você é tudo que eu mais quero, vem me escutar. Devagar, viu, Sheila? E vai dançando. Será que foi tudo uma grande ilusão? Você só maltrata o meu coração. Me deixa chorando sozinho em vão. Lendário, é o lendário. Pega o telefone, diz que me ama, diz que me adora, não me engana. Você é tudo que eu mais quero. Vem me escutar. Pega o telefone, diz que me ama, diz que me adora. Ontem eu vi você, em sonho, ontem eu te beijei, e o sonho, sonho, meu sonho é ter você aos meus pés, boraqueiro, boraqueiro, mas nunca te humilha. DJ Paulinho Calado, segura de amor, hoje vim fazer uma visitinha, poxa, aqui no lendário, um abraço, garoto, meu sonho. Amiga Alessandra marcando presença aqui com a gente. Meu sonho de viver com você. Ser sempre real, nós estamos sempre acordar. Nós estamos por ti, eu vou aos limites, conquistar pra viver só pra mim. Vou aos limites. Poder te tocar, sem sonho, meu sonho, é realizar, meu sonho de viver com você. Vai girando no rubi, vai girando no rubi, vai chegando, oi, gira, gira, gira, gira, gira no bregaço. Eu tinha que adorava xerecar. Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas. Ela só no xerecar. Segundo! E era de dia, era de tarde, era de noite. Essa menina só queria xerecar. Essa menina é sapequinha. Não deixava mais dormir. É igual a Sheila. Só queria xerecar. E vai, e vem, e vem, e vai. E vai. Nosso lendário no forrozão do Bancreve, viu, gente? Rubi, a banda Cheiro Verde. Ela me beijava, minha início desta noite, viu, gente? Dizia que adorava xerecar. Aí tem pau de sebo, comidas típicas. Ninguém na minha vida aí tem quadrilhas e muito mais. Lá no Bancreve é sábado. E era de dia, era de tarde, era de noite. Essa menina só queria xerecar. E não me deixava mais dormir. Ficava em cima de mim, só queria xerecar. Vai, e vem, e vem, e vai. vai girando no lendário, vai girando mais uma. Gira. I grab your heart, hello baby, you really miss me. I guess you give for the look in your eyes. Pull it back. Onde eu me meti? Oh. Alô, Jajá, o Paulinho Encarado mandou um abraço à garota do lanche, hein? A mulher do lanche, que lanche? Tu sabes? Ela veio do Talibã, era filha do Pilab, adorava um homem bom, eu só queria uma Jade. Babá, eu te babaca, pensei. E no meio de uma guerra, até atrás eu peguei. Vem mais uma, vem mais uma, vem mais uma no Rubi. Vem, vem, vem, vem, vem. Segura! Assim, assim, assim, Rubi, Rubi, tu és o meu Rubi, Rubi, Rubi, eu sou o seu Rubi, Rubi, Rubi, tu és o meu Rubi, Rubi, Rubi, eu sou o seu Rubi, Rubi, Rubi, tu és. Amiga Búfala! E a Bruna sumiu! Sou o seu Rubi, Rubi, Rubi, tu és o meu Rubi, Rubi, Rubi, eu sou o seu Rubi. Vem mais uma, vem mais uma, vem mais uma, vai! Vai girando, vai! Vai girando, vai! E ele? Ele chegou pra fazer a festa. A qualidade é o sucesso que interessa. E o mestre? Não importa onde esteja, ou qual seja o lugar. O mestre DJ Gilmar. Ele chegou pra fazer o show. A cada sucesso ele vai dando seu alô. Tocando tudo sem parar. Sempre em primeiro lugar. É o melhor DJ do Pará. Tocando tudo sem parar, sempre em primeiro lugar, é o melhor DJ do Pará. Ao lado DJ Gilmar, eu boto fé em você, faz a galera mexer, faz esse povo. Nhanha, tu sabe, filha. É. Faz a galera mexer, faz esse povo. Nhanha. DJ Gilmar, eu boto fé em você, faz a galera mexer, faz esse povo dançar. Alô, passageiros. É. É claro que sim, filho. É o lendário, porque tu sabes, o primeiro a gente nunca esquece. Alô, João, homem da laranja, hein? Nosso lendário, sábado, vamos até o Bancreve, a Rubi e a banda Cheiro Verde. Vai ser o terreirão do Bancreve no salão Cheiro Verde, do terreirão Rubi. 300 mesas pra você. Pau de sebo, a barraca do beijo. Didi Boy beijando as tijas e Dodô beijando as quatro mulheres. Segue o som. E você toda safadinha, se fingindo de mocinha, com viver considerada detonar. Eu juro, você vai pagar. E seus fã clubes do Rubi, os passageiros da nave. Todo mundo vai fazer, eu vou botar. Eu vou botar a bola para remexer. A pedra todo mundo vai fazer. Faça o que quiser. Não sou donzela, sou mulher. DJ assaiado e faz a onda diferente. E te deixa de moreno, me estremece com pegada. Eu junto por conta do Juliard. Suas saídinhas, tô de beijo mar. E aí, arqueiro? Toda safadinha, se fingindo de mocinha, tô de ver considerada detonar. Eu juro, você vai pagar, eu vou botar. Eu vou botar a bola para remexer. A pedra todo mundo vai fazer, eu vou botar. Eu vou botar a bola para remexer. A pedra todo mundo vai fazer, eu vou botar. Eu vou botar a bola para remexer. A pedra todo mundo vai fazer, eu vou botar. Eu vou botar a bola para remexer. Banda Ravelli, Marlon Branco, DJs Léo e David, simplesmente Isabelense. Rubi na vida som, mais a pedra vem pra cá. Rubi na vida som, mais a pedra vem pra cá. Chega de pedir mais uma chance, por em outro lance, não preciso de você. Aquele instante delirante, apaixonante, decolei naquele. Tava certo em duvidar. E suas saídinhas, tô de beijo mar. E você toda safadinha, se fingindo de mocinha, tô de ver considerada detonar. Eu juro, você vai pagar, eu vou botar. E os passageiros? Fugindo o nosso lendário Rubi. Eu vou botar. Eu vou botar a bola para remexer. A pedra todo mundo vai fazer. Faça o que quiser. Olha só, gente, eu queria que você formasse uma quadrilha, porque quadra junina. Bora formar uma quadrilha, bora, quero ver! E sábado vai ser assim do Bancrévia! E sábado tem a apresentação da quadrilha Os Langanhos da Roça. Alô, Langanho, tu sabe, filho, é o Márcio. Um abraço, filho. É claro que sim, sim. E a quadra junina. dançando, vai dançando. Voltou só a vassourinha. Tem a vassourinha também. Cada um vai ter seu par. E toma a benção da vovó. Original é assim. Viu, gente? O nosso lendário Rubi e a banda Cheiro Verde. Cochilo lendário. Essa mulher que me abandonou, machucou meu coração. Adoro essa mulher, não consigo resistir. Só quero te amar, vou esperar você voltar. Vou te amar. Amiga Búfala dando um cochilo de leve. Amor ardente, para pro fogo nessa mulher. E essa mulher? Vou dar um banho de língua quente. E aí, meu bem? Meu bem. Eu quero os lábios seus, me beija, amor. Quero sentir outra vez, como da primeira vez. Banda Pop Show. Jairinho, Jairinho DJ Boy, o mestre DJ Gilmar e meu parceiro DJ Tubarão. Cadê o tubo, hein, rapaz? Vamos lá! Na vindo do mato de Mancínio. Quando o sol chegou, clareando o dia, foi pra me socorrer da noite que eu vinha. É que nessa cidade tudo ficou entre o DJ mais jovem do Pará. Uma noite em claro, ele apareceu! A noite vem depois. O que aperta o peito é o tempo, é o cheiro. O amor é assim. Eu quis você pra mim. Eu quis você pra mim. É que nessa cidade as mangueiras falam sempre em ti. Na chuva da tarde, os passa-vida. É sempre assim. Dançando agarradinho. Eu te procurei, te achei em minha solidão. E a solidão? A minha solidão. Homem da laranja derramando gelo hoje aqui no Rubi. Abraço pra você, garoto. Peguei pra cantar na beira de rio. Meu coração mandei a saudade te buscar pra perto de mim. Mano, dançando agarradinho, como é que é? Eu debrucei. E aí, Val? Sobre meu verso, violão. Um beijo no tempo, segurei e guardei pra você. Aqui. A minha vida é pensar em você. Mano do Sagardinho! O tempo é curto pra gente esquecer. O fogo aceso da nossa paixão a brasa mais forte em nossos corações. Olha, faz mais de uma semana que eu não te vejo, viu? Faz mais de uma semana que eu não te vejo. Isso faz aumentar. Aumenta o meu desejo de estar com você. E o amor? Um amor assim, igual ao meu. É amor demais, é amor sem fim. Olha meu parceiro João da Laranja. Chega. Hoje aqui no Lendário, um abraço, garoto. Vou beijar tua boca numa cidade louca. E aí? Vou te fazer feliz. Vou beijar tua nuca. Vou te deixar maluca. Alguém sair do mato agora. Vamos fazer de novo. Apaga, apaga. Apaga a luz. Ah, vem o potência correndo. Teus olhos me iluminam. Tuas mãos me acham. Logo me alucinam. Vou beijar tua nuca. Vou te deixar maluca. Bora fazer. Vamos fazer gostoso. E os passageiros? DJ Lady Jorge, um abraço pra você, garoto. Ivaldo Lima. Faz mais de uma semana que eu não te vejo. Aumenta o meu desejo de estar com você. Um amor assim, igual ao meu. É amor demais, é amor. Tua luz, tua cor brilhando as pessoas. Os teus olhos são faróis que brilham ao andar. Se eu pudesse, acho que daria as estrelas no céu. Olha a trilha, já já. E sua amada Gabi, tô te marcando presença. Obrigado pelo carinho, viu, garoto? Só pra te encontrar nesse momento. Tu nem avisa, arqueiro. Ei, tu, por favor, não vá. Vou te amar. Meu anjo lindo, volte. Fique aqui perto

Lendário Rubi, Tonzinho Safadão. A gente vai detonando pra galera aqui no Zefa. Tonzinho Safadão. Olha, Tonzinho. Há mais de meio século, o primeiro nunca perde. E aí, Sheila? Majestade. Tô falando do Rubi. Essa nova era, com o mestre Gilmar, no lendário Rubi, saudade. Mais uma história de amor que vai ficar pra sempre. Com o Rubi, Rubi, Rubi, é o Rubi, Rubi, Rubi. Faz a pedra aí, faz a pedra aí. Alô, Sheila. Com o Rubi, Rubi, Rubi, é o Rubi, Rubi, Rubi. Faz a pedra aí, faz a pedra aí. Cara, aqui abraçar com muito carinho, meu parceiro Everton Anira. Meu parceiro Erlan. Amiga Priscila, ao lado do Cleiton. Os passageiros da nave marcando presença. DJ Lady Lorde, valeu. Olha meu parceiro Barata, valeu. Flores em vida, seu sorriso a me iluminar. As lágrimas de despedida. Eu estarei por perto pra enxugar. Yeah. Eu quero viver a vida. Quero flor. Já já, um abraço ao Edi. Alô, Edi, um abraço pra ti. Tu jura que sim, jura que não. É verdade, Edi, meu irmão. GG, um abraço a você. GG, onde anda a misteriosa, filho? Quem apareceu? Didio, onde estava, filho? Será? Sábado do Bancrévia é o Arraial do Bancrévia, Forrozão do Bancrévia, Terreirão do Bancrévia, do Salão Banda Cheiro Verde e no Terreirão o nosso lendário Rubi com 300 bênçãos pra você e mais a Barraca do Beijo com o DJ Boy beijando as Didias e o Dodô beijando o Sars. Essa é a onda com o Rubi Cheiro Verde no Forrozão do Bancrévia. Domingo tem o nosso Rubi em Benevides, na casa de show da Kraus. E segunda-feira, dia de São João, o Forrozão da Via Show com o lendário Rubi. É com você, filho. Cai a noite, é madrugada, estou sozinho, sem amor, sem teu carinho, não consigo nem dormir, desespero. Quando abraço o travesseiro, me deparo com seu cheiro impregnado em mim. Eu perco o sono e chamo o seu nome, mas você não me responde. Se eu ficar aqui sozinho, vou enlouquecer. Em sonho eu sinto o calor dos seus beijos, mas acordo e não te vejo. Eu te quero e te desejo, só você que eu sei amar. Valvinho dos Teclados. Só na manha se arranhar. Olha meu parceiro Valdo e a Damiana. Sempre quando pode, vem curtir o lendário Rubi. Um abraço, valeu. Emoção, poder te sentir, te tocar. Sensação de ter você aqui pra me amar. Você vem. Te amar. mexendo com sua emoção. Olha meu parceiro Fredson de Colares, meu parceiro Bel de Vigia, hoje curtindo lendário, valeu! Emoção, poder te sentir, te tocar. Olha meu parceiro Diego Hightech, que tem você aqui pra me amar. Você vem com um brilho no olhar e diz pra mim, meu bem, eu quero te amar. DJ Tapó, emoção, conquistou meu coração. É o melhor, não tem pra ninguém. DJ Tapó, o melhor de Belém. DJ Tapó, você dançar. DJ Jairinho. E a saudade chegando. E o nosso lendário Rubi na Zefa. Saudade chegando assim pra você. E eu fiz de tudo para não. Pega popó de rock hoje. Mas a vitória foi de outro qualquer. Teu ideal foi me abandonar. E tão só, tão só, sem o teu carinho. Lembrar sozinho todo nosso amor. Tão só pela noite escura, cheio de amargura, a chorar. Minha dor. Chegou a pilha agora. Meus dias, e aí, Natasha? Felizes chegaram ao fim. Perdi para sempre o amor que sonhei. Quisera fugir desta amarga lembrança. E a saudade? Quisera esquecer que um dia eu te amei. Tão só, sem o teu carinho, a lembrar sozinho. E o nosso amor, todo nosso amor. Ela diz assim, Jairinho. Tão só, pela noite escura, Lady Lorde, cheio de amargura. Só não vale chorar. Saudade no lendário. Nada mudou para mim. não há razão pra chorar. O que passou, eu não quero lembrar. Os momentos tão tristes, sem sol, sem ninguém para amar. Meu grande amor pra você sempre foi pouco demais. Você tentou se encontrar, mas por fim compreendeu. Todos querem você, mas amor de verdade só o meu. Todos querem você, mas amor de verdade só o meu. A vida tem coisas estranhas que a gente não sabe explicar. Só depois de viver que se aprende, pouco vale alguém ensinar. Meu amor, vem. E eu quero você. Eu quero você. Saudade. O mundo é nosso, vamos viver. Vem agarradinho. DJ Jairinho. DJ Jairinho. Para que é Jairinho, DJ Boy, Tubarão e o mestre DJ Gilmar. A vida tem coisas estranhas que a gente não sabe explicar. Só depois de viver que se aprende. Pouco vale alguém. E aí, meu amor? Meu amor. Eu quero você. Eu quero você. DJ Paulinho Calado. Me segura de amor. Hoje eu vim fazer uma visitinha. Hoje aqui no Lendário. Um abraço, Jairinho, você. Meu grande amor pra você. Mais uma. Aí eu peguei meu carro, fui lá em casa e voltei pra Estefa. Botei o meu carro na estrada, saí por aí a rodar. E aí? Tentando esquecer a saudade que você me dá. Passei muitas horas rodando, esquentou, e não consegui esquecer. Em cada sinal do caminho eu só via você. Com meu toca-fita ligado, a nossa canção eu ouvia. Correndo nas curvas da noite, chorando eu sofria. Sobre o negro asfalto rolavam as lágrimas tristes. Desde alguém que te ama e que sofre por te querer. Eu não vou esconder a verdade desse amor que insiste. E por isso eu voltei pra buscar você, meu amor. Pra buscar você. A gente vai descascando a saudade de leve pra você dançar agarradinho. O nosso lendário aqui na Cefa. Passei muitas horas rodando e não consegui esquecer. Em cada sinal do caminho eu só via você. Com meu toca-fita ligado, a nossa canção é. Correndo nas curvas da noite. Bora que saudade! Eu sofria. Já temos CD ao vivo. Sobre o negro. A primeira, a segunda parte. E a terceira, viu, gente? DJ Boy, Tubarão, Jairinho. E o mestre Juma. Que sofre por te querer. E aí, Frank? Eu não vou esconder a verdade desse amor. E por isso eu voltei correndo pra buscar você. Quem falou que o lendário não toca? Seu amor eu não quero mais. Que você fez foi tudo tão ruim. E o nosso amor já chegou. Sábado tem Brancavia. Eu posso até jurar. Vamos lá, saudade. Melhor amor não terá. Faça o que quiser. Ele diz assim: vou procurar outra mulher. Tentei te amar com todo meu amor. Não me procures pra onde eu for. Eu vou seguir o meu caminho em paz. Pois seu amor não foi capaz. Eu posso até jurar. E assim não vale. Por amor não terá. Faça o que quiser. Larga, Douglas, larga. Vou procurar outra mulher. DJ Jairinho. DJ Jairinho. Para tio Givaldo. Eu posso até jurar. Melhor amor não terá. Faça o que quiser. Vou procurar outra mulher. Tentei te amar com todo meu amor. Não me procures pra onde eu for. Eu vou seguir o meu caminho em... A nossa reta final! Nossa reta final do lendário aqui na Zefa, viu, gente? Nossa reta final, valeu! Melhor amor não terá. E faça. Faça o que quiser. Mais uma, mais uma! Soluçando, te dei meu adeus. Dos teus olhos, o... Pega, me deu vontade de tomar um gelo agora. Os meus lábios beijaram os teus. E essa noite, meu amor? Essa noite guardei por lembrança. Como a noite mais triste da vida. Guardo ainda gravado na mente a nossa triste e cruel despedida. Bi-bi-bi. Longos anos passaram. Reta final, gente, valeu! Ao teu lado não pude voltar. Quando um dia morreram teus sonhos, pois te disseram que eu tinha um lar. Ela diz assim, Jairinho, e foi mentira. Foi mentira o que te disseram. Outra mulher jamais pertenci. Como posso viver para outra, se estou sofrendo e chorando por ti? E a búfala tava dando um cochilo. Como posso agora viver acordou. Para outra, se estou sofrendo e chorando por ti? Vamos lá! Olha, eu vou tocar mais uma e vou encerrar. Valeu, Acefa! É com Jumar isso aí. Olha aí, Gil. Longos anos passaram tristonhos, ao teu lado não pude voltar. Quando um dia morreram teu sonho, pois te disseram que eu tinha um lar. E foi mentira. Foi mentira o que te disseram, outra mulher jamais pertenci. Como posso viver para outra, se estou sofrendo e chorando por ti? Como posso viver para outra, se estou sofrendo e chorando por ti? E a saudade num lendário é assim. Sei, já não devo pensar em regresso. Vamos lá! Já sei de cor tudo que você vai me dizer. Que me ama, que não pode viver tão sozinha.

saideira. A expulsadeira reta final. Amor, vai tocar. Tô de olho no lanche do Tuba. Tá aqui na mochila. Te abraça e você vai me amar. Só valeu, gente. A mim se entrega. A gente quer agradecer com muito carinho a presença de todos vocês. Que curtiu o nosso lendário aqui na Estefa. Obrigado pelo carinho, valeu! Eu vou. E aí? Tudo que eu sou. DJ Gigi Boy, DJ Tubarão e o mestre DJ Gilmar. Não sou e você não vem, dói demais, sente. Ela diz assim, Jairinho. A paz. Aqui do meu ladinho, DJ Boy e o DJ Tubarão. E aí, Tuba? Bora, filho! Ubi, nessa canção é tudo que eu tenho pra te dar. Eu vou. Ubi, eu sou. Ubi, lembrando, eu sou. Sábado tem o nosso lendário lá do Bancrévia. Ubi e Cheiro Verde. Domingo estaremos em Benevides, lá no Lacraus. E segunda-feira na Via Show. É a agenda do lendário. Coração, DJ Gilmar é quem. O mestre DJ Gilmar. O som que bate forte. O som que bate forte. Sinta essa explosão dentro do seu coração. Givaldo. Igual a todo amor. Eu sinto por você.